Benfica vence Derby Lisboeta e está na final da Taça da Liga. Rui Bento é o novo treinador do Beira-Mar. Presidente da Ferrari critica excesso de botões nos novos volantes dos monologares de Fórmula 1. Estes são alguns dos motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Não perca! No próximo dia 4 de março, Ganda Malucos em entrevista à Antena Web de Ilhavo para todo o mundo. Há mais de 6 anos em atividade, os Ganda Malucos não param de nos surpreender, com letras e músicas bastante originais. Não perca! Em tempo de antena, no próximo dia 4 de março, Ganda Malucos. Um nome em ascensão na música portuguesa. Ganda Malucos. No próximo dia 4, em entrevista à Rádio Antena Web, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena. Aqui, na sua Antena Web. Diariamente deparamos-nos no nosso trabalho com novas situações e perguntas sem resposta. Leandro Branquinho traz, de segunda a sexta, algumas dicas para enfrentar melhor as peripécias laborais. Rádio Vendas, uma rubrica com a assinatura de Leandro Branquinho, de segunda a sexta-feira, na Antena Web, às 11h45 da manhã. A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, aos domingos, à 1h30 da tarde, aqui na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Fernando Mota, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, demitiu-se ontem. Tudo aconteceu depois da FPA ter inscrito por equívoco a atleta portuguesa Sara Moreira na prova de 1500 metros nos europeus de pista coberta que se irão realizar, como noticiamos ainda ontem, nos dias 4, 5 e 6 de março, ou seja, entre amanhã e domingo, na capital francesa, Paris. A atleta portuguesa almejava correr nos 3 mil metros e não nos 1500. E foi, aliás, para estes 3 mil metros que treinou. Mas, por engano, a federação inscreveu-a na prova errada. Na sequência desta situação, Fernando Mota, o presidente da FPA, demitiu-se. Sara Moreira diz que não queria que a demissão de Fernando Mota acontecesse nestas circunstâncias. Mas reconhece que foi um erro que a prejudicou. Sara Moreira irá mesmo correr nos 1500 metros de europeus de pista coberta que se irão realizar já a partir de amanhã em Paris. E no futebol, foi mais um jogo de nervos que se realizou ontem entre as equipas do Sport Lisboa Benfica e do Sporting Clube de Portugal. O jogo era a contar para a Taça da Liga e determinaria qual o primeiro dos dois finalistas a marcar então presença no estádio de Coimbra em abril, para a final da 4ª edição da Taça da Liga. A equipa do Sporting entrou melhor, a jogar de forma organizada, com uma defesa consistente, embora tremesse um pouco, mas era sobretudo no meio-campo que a equipa do Sporting Clube de Portugal ganhava ao Sport Lisboa e Benfica. Não foi com surpresa que o 1-0 a favor dos sportinguistas surgisse à passagem do minuto 21, por intermédio do português Hélder Postiga. mas a festa duraria apenas 13 minutos, numa altura em que Cardoso falhou mais uma grande penalidade. Ou melhor, foi uma defesa espetacular de Rui Patrício. Atirou a bola para canto e foi na sequência desse canto que o mesmo Óscar Cardoso se redimiu e apontou de cabeça o golo do empate. Foi assim que se chegou ao final da primeira parte com um 1-1 e com a equipa do Benfica a superiorizar-se nos últimos 10 minutos da primeira parte. Na segunda parte, o Benfica entrou com mais força, com mais garra e perante um Sporting mais assustado e tentado de sair sempre no contra-ataque. Quase surgiu o 2-1, para um lado e para o outro. Bolas fora, à barra, grandes defesas, hora do Rui Patrício, hora do Roberto. Foi o que se viu num espetáculo de futebol como há muito não se via entre estes dois clubes. Até porque o Sporting Clube de Portugal não tem atravessado de todo um bom momento. Aliás, a equipa leonina ontem recebeu aplausos dos adeptos. Algo que já há algum tempo não se via. Há 8 jogos que o Sporting não vence e, apesar de todos os ânimos estarem exaltados, a equipa do Sporting recebeu aplausos da juventude leonina. Mas os aplausos não foram suficientes para empurrar a equipa para a área de Roberto. E foi já em tempo de descontos que Javi Garcia evitou as grandes penalidades, marcando o 2-1, fazendo assim o resultado final. Mais uma vez, a equipa do Benfica venceu no tempo de descontos. Mas mais uma vez, apesar de todo o cansaço, a equipa do Benfica foi notoriamente superior ao seu adversário, colocando no último terço do terreno a equipa que pretendia vencer. O Benfica está assim na final pela terceira vez consecutiva da Taça da Liga. Ao invés, o Sporting Clube de Portugal ficou pelo caminho. Já não pode vencer nenhuma das provas em que inicialmente participou. E agora o único objetivo que lhe resta é manter o terceiro lugar na Liga Portuguesa de Futebol. Lugar esse que é cobiçado por 2 equipas que têm apenas menos 1 ponto. A equipa do Guimarães, em quinto, e o Passos de Ferreira, que hoje joga para a final da Taça da Liga, também frente ao Nacional na Madeira. O Sporting irá defrontar este fim de semana para o campeonato o Sport Clube Beira-Mar. Antenoeb, do Sporto. E precisamente o Beira-Mar já anunciou o nome definitivo para suceder a Leonardo Jardim, o treinador da equipa do Beira-Mar, que na passada terça-feira apresentou o seu pedido de demissão à direção do Beira-Mar, que o aceitou. Jorge Neves sucedeu-se então temporariamente ao treinador madeirense. A direção do Beira-Mar anunciou agora o nome em definitivo. Chama-se Rui Bento. Já foi jogador, por exemplo, do Boa Vista, do Penafiel e do Futebol Clube Barreirense. E era, atualmente, treinador da Seleção Nacional Sub-17. Já assume funções e treinou já com a equipa nesta manhã. O Beira-Mar, como disse, irá defrontar neste fim de semana a equipa do Sporting Clube de Portugal. E é o primeiro jogo que Rui Bento irá realizar ao comando técnico da equipa de Aveiro. Voltamos ao Sporting para dizer que Pedro Baltazar apresentou esta quinta-feira a sua candidatura para a presidência do Sporting Clube de Portugal. Alguns nomes já apresentou outras perspectivas, destacam-se 2 nomes nos que apresentou Pedro Baltazar. O general Valença Pinto, que irá presidir ao Conselho Fiscal do Clube, mas o nome que mais sobressaiu foi o de Pedro Santana Lopes, que irá assumir a presidência da mesa da Assembleia Geral do Clube Leonino. Pedro Baltazar diz que apostará sobretudo no futebol e que pretende contratar um treinador de dimensão internacional sem, todavia, tentar avançar qualquer nome. Recordemos que as eleições se realizam a 26 de março. Há 5 candidatos para assumir a presidência do Sporting Clube de Portugal. E na Fórmula 1 não está descartada a possibilidade de haver um grande prémio do Bahrein ainda este ano. A notícia é avançada pelo site do jornal Daily Telegraph. Segundo declarações de Bernie Ecclestone, o patrão da Fórmula 1, o Grande Prémio do Bahrein poderá mesmo realizar-se ainda este ano, se tudo estiver mais pacífico. Esperamos que esteja, diz Ecclestone. Ecclestone descartou ainda a possibilidade de haver uma alternativa na Europa. Aliás, foi bastante imperativo ao dizer que não precisamos de nenhuma corrida na Europa, nem em lado nenhum. Precisamos de uma corrida no Bahrein. E tudo isto porque Ecclestone quer manter as 20 corridas previstas para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2011. Recordemos também que, agora, O primeiro grande prémio irá realizar-se apenas a 27 de março. Será esta, aliás, a data inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari. Fernando Alonso, Felipe Massa e Sebastian Vettel criticaram esta quinta-feira o excesso de botões que passarão a fazer parte dos novos monolugares. São as novas regras da Fórmula 1. A crítica começou pelo presidente da Ferrari, que marcou presença no Salão do Automóvel em Genebra, esta quinta-feira, e que classificou de marciano o novo volante dos monolugares. Luca di Montezemolo diz que estas novas regras nada têm a ver com a Fórmula 1. Os botões servem sobretudo para controlar a asa de trás, a partir de agora ajustável a partir do cockpit, e também servem para controlar melhor a energia cinética nas travagens, proporcionando assim aos corredores uma melhor aceleração. De todas formas, nem os próprios pilotos estão de acordo com a introdução de tantos botões. Sebastian Vettel foi ainda mais longe e falou na segurança que os pilotos têm enquanto estão em prova. Fernando Alonso e Felipe Massa criticaram apenas este excessivo número de botões, complicando assim a condução dos pilotos de Fórmula 1. Assim terminamos mais uma edição do Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite. Até lá!